A minha vida é minha e meu que me faz lutar. Enquanto o som tocar, meu testamento e meu lamento é o que vou deixar. Enquanto o som tocar, quanto mais eu escrevo, mais a minha esperança cresce. Ergue a cabeça e vamos embora que amanhece. Um novo dia pra lutar, pra batalhar, pra gente poder alcançar o que sonhar. Eu sei que basta acreditar e correr atrás. O sol que nasce hoje é o que faz eu ser capaz de ultrapassar os meus problemas, os meus dilemas, as minhas algemas. Pois os meus lemas são planos pra mim e pros meus manos, escolhidos a dedo por Deus. Aqui estamos e continuamos, pro céu nós olhamos, em busca desse paraíso para onde caminhamos. Pois acreditamos no que somos, no nosso futuro. Por isso eu juro, assim que eu juro, com a mão aberta sobre a Bíblia pra todos os guerreiros. Deus ilumina a nossa trilha pros verdadeiros. A minha vida é minha e meu que me faz lutar. Quando o som tocar, meu testamento e meu lamento é o que vou deixar. Para os meus filhos, é o meu som, é o meu som. Me faz acreditar que tudo irá mudar, que vai chegar um